O ré autorizado nível 380 até o Galeão. Ok, então ré autorizado 380 para o Galeão, 381, obrigado. Salvador, está 3219 para o tanque, com 118 a bordo, 4 horas de autonomia alternada em Galeão. Sandra, 395, aguarde para o táxi. Está pronto para o táxi, 3295, 118 a bordo, 118, 4 horas de Galeão. Gente, são 3895, aguarde para o táxi. Aguarde. São 3191, não tem estimado para o táxi? 3191 está pronto para o táxi. Por gentileza, os dados? Ok, 69 a bordo, 350 até na Campinas. Tá 3191 via Índia, no ponto de espera, chama a torre 108 mil, altímetro 10 no 2, bom voo. 2, até o ponto de espera via Índia, lá com a torre 862, até o retorno, bate e volta. Estamos por aqui. Tá 3895, segue o tráfego da companhia como número 2, no ponto de espera, chama a torre 108 mil, altímetro 10 no 1, bom voo. 10 no 1, seguindo o tráfego da companhia, ponto de espera 86, 3295. Tá 3191 confirmando o altímetro 1011, 1091, tá 3191. Paulo Gol, Uno 740. Voo Uno 790, aguarde cópia. Guardando um cópia, Recife. Confirmeira, né? Gol no 556, aguarde número 2 para cópia. Salvador, muito bom dia, tá 3191, pode esperar pronto. Tá pronto, 3191? Totalmente. Alinha e decola, tá 3191, vento 1 centena no 5 nós. Dá uma olhada e decolar, 3191. Bom dia, Salvador, bom dia, o 3191 tá sendo bom, espera pronto. 3895, mantém o ponto de espera da novela. Mantém Gol 1556, aguarde para cópia, estamos coordenando com o Centro Recife, o Sotrasponder. Gol 1790, pronto para cópia. Gol 1790, atualizado para Recife, nível de voo 370. Decola da pista 10 na saída Puca, Jamu, Caju. Primeira curva após decolagem, esquerda, rota Upper Whisky 58, transponder 5155, controle Salvador 199.8. Prezado 370 Recife, da 10, Puca Jamu Caju, curva esquerda, preço 58, 5155198, gol 790. Gol no 790, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Para. Torre 6255, Jané já na final, ILS vai estar travado. Confirmando, não chamou a torre? Jané 6255, ILS baixado, travado. 6255, livre pouso, pista 10, vento 1 centena no 4 nós, o ajuste 10, 11, alternando 10, 12. desculpa, doutor, está livre o pouso ou eu não copiei aqui? Afirmo, livre pouso, pista 10, vento 1 centena 14 nós e o ajuste alterando entre 10, 11 e 10, 12. Afirmativo, livre pouso, pista 10, muito grato, 6255. É o Leda após bridge. Primeira curva após decolagem, à direita, rota upper do 10 após desmata, após via rota do plano de voo. Transponder 5150, controle Salvador 199.8. Puxa NM2, 55, solo 462, livre à direita ao livrar solo 121.9. Direita 1219, 6255. Gol 1556, confirme transponder. 1162, está passando Simbra, controle embaixado e travado. 1162, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. Informa o rebanho da TAM, iniciando a rolagem da 10. Sim. 3895, livre decolagem, pista 10, vento 1 centena, 139, de ajuste 10, 11, alternando 10, 12. 1190, autorizado decolagem, 10, 190. Gol 1790, aguarde número 2 no setor. Solo Salvador, 6255, livrou a pista, o Xané. Xané 6255, solo Salvador, autorizado táxi via Alfa, repartente do Juliette. Antes da Juliette. Livre pouso, pista 10, vento 1 centena 13 nós, o ajuste alternando 10, 11 e 10, 12. Livre pouso, pista 10, 1162. Dois. 3895, decolado aos 48, controle em 119.8. 19.8, boa tarde, senhor. Aproximando da Juliette, 6255. Oxanel 6255, autorizado táxi via Juliette para o portão 1. Via Juliette, parte o portão 1. 6255. Taxi Moro 556, 132 a bordo, 3 horas e 40, alternando Campinas. 2, livrou, chame solo em 121.9, seu solo foi os 49. 219, voa 962. Uno Índio, no ponto de espera da pista 1-0, chame torre 1-8.6, ajuste de altímetro 1-0-1-1. E 11, Itaque, baixo 5, no ponto de espera 18.6. Salva, Salvador, gol 962, virou na Eco. Gol 1-1-62, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1-1-62. 790 pode iniciar após a passagem do tráfego aí da guarda? Gol 1790, aguarde. Até estimado para o gol 1790, deu a edição do pushback? Gol 1790, estimado 1 minuto. Vamos aguardar então. Se tiver, você avisa pra gente pra gente iniciar. Gente. Gol 1790, coordene com a equipe de solo, chame para o táxi. 790, chamada. Realizado o acionamento e táxi até o ponto de espera da Taxiway Oscar, reporte pronto para ingressar o guardião. Salvador, bora 5-5-6, da 0-1. Aguarde, mantém o ponto de espera, gol. Vai manter. Juliette, gol 1-1-6-2. 1-1-6-2, mantém a presente posição, antes da Taxiway Juliette, previsto ao portão 1-1, porém o setor agora está ocupado, ok? Mantém a Juliette, 1-1-6-2. Região 08, confirma o PLB, 04? 09 o PLB. Só tem autonomia? Ciente, reporte pronto para ingressar a pista 17, guardião. Ponto 790 para o táxi, 90 a bordo, 12-13, alterna Natal. Ingresso, o guardião vai decolar da 17 com ingresso no corredor axé, restrito inicialmente ao número pés, restante da subida, em coordenação com o controle de Salvador. Decola inicialmente restrito ao número pés, guardião. Do táxi via Pati 1, no táxi Wendel, para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 118.6, ajuste de altímetro 10.11. Fica ciente, ele táxi 86 com a torre, 1790. No 08, livre de decolagem, entra uma centena 149, ajuste no 0-1-1. 1556, decolado ao 55, mantendo pro até 2000 pés. O 1556 da Gol. Mantém pro até 2000 pés, Gol 1556. Isso, 320, faz a passagem do Boeing 737 da companhia, autorizar o táxi via Juliette para o portão Índia. Correção, portão 11. Juliette, portão 11, 1162. O número 62 informa que através do portão 08 seguirá a viatura Follow-me. Avisando, 1162. Espera aproximar do ponto, espera estar pronto. Confirmando 17, correção, confirmando o gol que está no ponto de espera? Gol 1790, está pronto. 1790, mantenha o ponto de espera do 10. Ok, informa que assim que possível tem condições de decolagem separada, é possível? Gente, aguarde. Torre Salvador, com 556, passa 2510, curvando à direita, passa o controle, 198. 1119.8, 1119.8 contra o gol 1556. Ok, tem uma boa tarde. Até a próxima. Guardião 08, decolado aos 5.6, controle em 1.9.8. 1.9.8, grato. 1.790 da Gol, a linha decola pistão no 0, vento 1 centena, 1.29. Decolagem, Gol 790. São Salvador, o Xamé 6213, está sem sessão nacional, nível 390 para Galhão. O Xamé 6213, mas confere, aguarde para a costa. Guarda. Uno 790 da Gol, decolado aos 59, chame controle em 119.8, 119.8. 198, Gol 1790, obrigado. Xaner 62003, pronto pra cópia? Escuta para cópia, 6213. O Xaner 6203, autorizado para Galeão, nível de voo 360, saída da Euleda, após bridge, decola da pista 10, primeira curva à direita, rota upper do 10, após o SMAP, após, de acordo com o plano de voo, transponder 5157, controle Salvador 119.8. Até Smart, depois da próxima planta de voo, o Sistema, o Sistema de Controle de Salvador, Xaner 6203. O Xaner 6203, pode repetir a frequência do controle de Salvador? 1983. O Xaner 6203, rotejamento correto, chame para pushback acionamento. Para quando pronto, 6213. Funcionamento, Xaner 6203 na posição. Qual o primeiro, né? Bom, Xaner 6203 na posição 4, para próximo, né? O Xaner 6203, coordenando com a equipe de sala, chamando o táxi. Xaner 6203. Salvador, boa tarde, Azul 4082. Está a 2 milhas de distância. Passar 4082. Vento 1100, 159, pouso autorizado, sistema 070. Afirmativo. Repatar a compra e baixar o trabalho. 4082. Agora baixou e travou o 4082. Táxi, sou Chanel 63-6213, somos 108-108 a bordo, a autonomia de 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Chanel 6213, autorizado táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118, decimal 6, de altímetro 1011. 1011, Índia, quando lá, 2-2-2-2-3. Salvador, bom dia, 35367. 35367, fala Salvador, aguarde a cópia. 482, solo os 10, chame no vizinho desse canal. 19, azul 4082. Fala Salvador, boa tarde, azul 4082, brigou. Azul 4082, solicitado táxi via Alfa, reporte Santa Juliette. Alfa, reporte Santa Juliette, azul 4082. 367, pronto pra cópia? 5 da Novembro, pronto pra cópia. Felipe 5367, Novembro confere, autorizado para João Pessoa, nível de voo 190. Se decola da pista 10, na saída Pucajamucaju, primeira curva à esquerda, rota Golf 677, transponda 5163, controle Salvador 119.8. Autorizado, João Pessoa, 5163, 119.8. Trip 5367, cotejamento correto, chame para taxa de estacionamento. Camará 5367. Próxima da Juliette, Azul 4082, autorizado táxi via Juliette para o portão 10 do Pátio 1. Juliette, portão 10, Pátio 1, Azul 4182. Azul 4082, atento à viatura Follow-me através do portão 8. Sim, fica atento ao Follow-me, portão 8, Azul 4082. A posição para Azul 4072. Sou Simbra, embaixo travado, Juliette, Tango Zulu. Sim, Juliette, Tango Zulu, tudo autorizado, que está bem. Sim, Tango Zulu. Sim, 2 na 3, 1 na 4, Sim, 1 na 9, 8, Mouro. 1 na 9, 8. Salvador, muito boa tarde, Gol 1864, 5 da Novembro, autorização Maceió. Gol 1864, Novembro confere, watch the copy. Pronto, copy? Nossa, nós, minha autorizado Maceió, nível 370, via Perisco 58, decolando da pista 10, com curva esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Aciona 5171, controle 119.8. Aqui, autorizado nível 370, para Maceió, 0258, decola da 10, da Foz, no perfil da Fuca, transmissão Aracaju, transponder 5171 e o controle 198, boa noite, 64. 1864, cruzamento correto, a rapaz está pronto para estacionar no 03. Mará, para você, segue o acionamento no 03, boa noite, 64. São Salvador, acionar 6254, autorização para Santos Mão 360. Chané 6254, autorizado. Para Santos Dumont, nível 360, decolando pistão no zero, com curva de direita na subida da Euleda, após a posição bridge, intercepta Brasil no zero, faz map, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5403, controle 119.8. Comitivo de decolagem autorizado 360, decolando a 10, com curva direita da Euleda bridge, Brasil 1-0, faz map, após conforme. Responde 5403, controle 198, Chené 6224. Chené 6254, correto? Rapaz, tá pronto, estacionar. Já vai chamar. Eu vou 962, vai passar de perto, baixou da bloqueia. Voo 962, entra uma centena com 159, todo autorizado, pista 10. Voo baixou, travou. Pouso livre, pouso? Livre, pouso, ok. Maravilha, livre, pouso. Que November confere, autorizado voo local, Salvador, Salvador. Seja a Limeira Cruz, no meu pé, decolando no 7 com curva direita, corredor axé. Aciona 0116, controle 118, corrigindo 119.8. Correto, para acionamento e táxi, torre 118, decimal 6, ajuste 1011, bom voo. Polo, chané 6254, pushback. 6254, coordenando a equipe de solo, repete táxi. Ok, reportarei, portão 1. Pegue no meu, prossiga. Muito boa tarde, não estou conseguindo contato no 208. 198, qual a intenção? Vai, decolou da Elixia, Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia. Vai mandar a proximidade de Pirajá, BR-324. E tá com dois papel, 500 AGS na sua escuta. Gente, controle 198, valeu, meu velho. Tá vindo? 198, tá. Chané, corrigindo, gol 1864, número 2, setor, aguarda, puxa. Salvador Azul 4076, 3 direções de campo. Quatro zero sete meia, repois quando baixar do travado, então já tem na 195. Peraí. 322, terminando a Jana da Costa. 319, Helio Brown, Gol 962. Boa tarde. Salvador, Gol 962, segurando a pista. Boa tarde. Gol 962, muito boa tarde. Alfa Juliette, no Traveseiro 7, vai seguir o follow-me até o 09. Alfa Juliette, Traveseiro do Juliette, segue o follow-me para o 09. Gol 962. Torre Salvador Azul 4076, baixou e travou. 4076, novamente, autorizado. Permanece na centena com Colo Protax 6254, POB 91, 1330, alterna Guarulhos. Xané 6254, táxi via Pátio Principal Índia, ponto de espera, Torre 1-8-6, ajuste no 011, bom voo. 1-0-1-1, grato, ponto de espera 18-6, vai chamar 6254. Gol 1-8-64, nossa equipe de sol, reporta táxi. Autorizado por estacionamento, chamará para o táxi, 1-8-64. Táxi para ingresso da UTI. Salvador, 13044, bom dia. Final ILS X-Ray, pista 90. 13044, reporte quando baixar de trabalho. Reportarei. Treino e pouso, baixada e travado. 4076, falou 25, chegando 2 nesse momento. 3 boa. 314, foi autorizado. Pista 1-0, vai com a centena 1-5 na cena. Repouso, pista 1-0, até 3044. Alfa, Juliette 08. Gol 1-1-6-7, Procópia. Viva. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Presulu no 6, até Belo Horizonte, após direto crise, conforme a rota do plano. Decola da pista no 0, com curva direita, subida da El, Leda, após posição bridge para interceptar a aerovia. Adiciona 5173, controle 119.8. Autorizado 360, via Presulu no 6, bravo até o Zulu 3. Foca mais um rota. Fala da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, terceira via. 573 transponder, 198 controle, vou no 1167. 1167, correto, é pra estar pronto pra estacionar no 111. Maravilha. Gente, eu tô na vertical da rota, fora de direito, pra vida. Tem que dar ponto na 1170. Gente, então intercepte a final do 1-7, após irá girar a base para 1-0, se possível? Roma 864 para o táxi 35 a bordo, 2 horas e 15, Salvador. Voo 1864, utilizado táxi, taxa principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste no 011, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 864 de Índia. Número 4 de manter o número. Entrou 624? Sim, motorizado manter, sistema zero. E ele mantém 624. Salvador, boa tarde, boa noite, 64, já no ponto de espera, pronto, da 10. Gente, boa noite, 64, mantenha. Girando mais para a final, gente da Brasil. Gente, uma centena, fono 59, tudo autorizado, sistema 0, gente da Brasil. Depois, sistema 0, gente da Brasil. Bravo que Luiz, autorizado ingresso, reporte a neto, pronto, sistema 0. Então, decida já que pro parto 5, cada vai ter, mesmo ao contar. Gente, os direitos são Zulu, após o TAM, ingresso no pátio principal, Lima, Mike, repassando aqui, Quebec, cruzamento. Após o TAM, ingresso no pátio principal, Lima, Mike, repassando aqui, cruzamento. TAM 3144, Juliette, 04, portão. Juliette, pro 04, TAM 3144. Torre Salvador, boa tarde, TAM 32116. Está passando em Dia Sierra, está visual com a pista. 254, você decolou 3R-119-8, no obrigado. 132 no meio, boa. Vento 1, centena, 159, agora que está livre. Guardando, baixar de travado. Quilo Quebec Serra, autorizado barra grande, nível 045, decolando no 7 com curva direita. Aciona 0121 no transponder, restrito no meu pé no corredor axé. Controle 1998, Quilo Quebec Serra. Positivo, 023, transponder. Bravo Delta, solo 3-1, chame 1-2-1, decimal 9, lembrar. Táxi, torre 1, 1-8, decimal 6, ajuste no 0-1, bom voo, pelo que vai ser. Vento 1, centena, com 9-5-9, pouso autorizado, pista na 0. Pouso 1-0, 3-2-1-6. Gente, Juliette, Bravo Delta, pátio principal, Lima e Mike. Gente, então vou ingressar na Alfa Juliette para o pátio 3, pátio de cargas à esquerda. Estamos um, quando ingressamos a Quebec, torre 1, noite 3,6 para cruzamento da pista no 7. A linha e decola, tenta uma centena na 59. A linha decola na 10, boa noite, 64. 3216, bom dia, Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette 01, 3216. Alfa Vazor, boa tarde, azul 4463, solicita o 180 para Iguel, 110 novembro. O 4463, muito boa tarde, informação curso novembro está correta. Pronto, copo Ilhéus? Afirmativo. Autorizado Ilhéus, nível 180, decolando a pista no zero com curva direita na subida coral. Aciona 5161, controle 119.8. Tem autorizado o campo 180 para Ilhéus, decolando a 10, com curva direita, saída coral, 5161, transponder, controle 198, azul 4463. 4463, correto, mas por gentileza só altere subida, subida agora será Dael, Leda após Leda, direto, Leos. Dael, Leda após Leda, Leos, 4463. Correto, a pata pronto, puxa sonar no 10. Passo